Go ahead. I don't have a flight on you. Stand by. Controle Salvador, Papa Romeu, Bravo do Eco, Roma de Itália, terceiro parte do nível 2, chegada. Bravo Zulu Eco. Aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para nível 050 QNH1 na 013. Mari, desça para 050, a gente no 013, Bravo Zulu Eco. Bravo Zulu Eco, está ciente do fechamento da pista na 028? E autorizado, vamos monitorar se eu for mais próximo para o final da 1 no sétimo. E na que também com a proa da perna base da 1 para pouso. Bravo Zulu Eco, mantenha a chegada até ponto de modificação das regras. Sim, Mário, entrada no 013, Bravo do Eco, obrigado. Foi direto TAP, Bravo do Eco. Direto TAP, do Eco. Tá chegando. Tank da DLA tem coordenação de assento, se mesmo possui. Aguarda aí. Romeo Whiskey Yankee November, copia. Vem autorizado, Serra Bravo, Mike Serra, nível 490, decola pistão na side curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição de Lube, Romeo Whiskey 50 aerovia. Luciano transponda 5027, 120, decimal 80, é o controle. Ok, cotagemento correto, usa acelerando a critério? Para início do táxi, metrônio 18.995, o ajuste na 0 no 3 agora. Cabos do Leco sem restrições, desça para 3.000 pés, altímetro no 03, reporte para modificação 23. 3.000 pés, 103, reportarei para modificação, Bravo do Leco. Primeira nave. Gente, agora com a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3. Do Eco, desça para 2000. 2010, do Eco. Controle Bravo do Eco, gerente, sua modificação, seguimos a duração para final da 1-7. Gente, Bravo do Eco, condições de voar direto para a rotatória, o Bravo do Eco? Confirme a proa direto para a rotatória, se não conhece o local. Seria a proa 065. Ok, vamos com você então a 065, deixando para fugir tráfego do Bravo Zulu Eco. Do Bravo Zulu Eco, vai manter esta proa então, mantendo-se em condições visuais, por 15 milhas, Bravo Zulu Eco. Na 50ª milha, correção, na 15ª milha, fica a posição rotatória dos corredores visuais de Salvador. Ok, sim, graças à orientação, vamos manter então a proa 065, deixando para fugir visual. E dessa quinta milha a gente vai dar uma posição rotatória, que é tudo bem. Bravo Zulu Eco, regra de voo modificada 0505, vê se mantém a 1.500 pés. Se desejar, o senhor pode manter a chegada, né, até Duna, após Duna voar o marcador externo, e depois girar base com a torre, ou manter, como nós havíamos combinado antes, manter a proa dessa posição nos corredores visuais, a proa da rotatória, e lá ser orientado para a final da 17. Ok, vamos voar então na proa de Duna, então, mantendo o perfil da chegada. E em Duna a gente consegue com a torre e gira a base para o 17 com base para a direita, ok? É. Obrigado. Fim de anos, né? Mantenha assim condições visuais. Semi a torre, 98, decimal 95. Todos até papá, reporte para ingresso lá no site, o skin de novembro. Romeu Bravo, Zulu Eco, controle. Romeu Bravo, Zulu Eco, controle Salvador. Romeu Bravo, Zulu Eco. Bravo, Zulu Eco, bom dia, prossiga. Tá, interceptando. Base da 107 pela direita, está autorizado, visual. Autorizado, pode na curta final da 107. Confirme o pátio que você prossegue após o pouso. Foi coordenado com azul, pátio 3, posição 2. Gente. Aguarde, início de novembro. O Bravo Zulu Eco tem contato visual, tem livre pouso na 7. O vento é calmo. Pouso autorizado na 7, Bravo Zulu Eco. Skin de novembro ali, mantenha no 7. Cabo do Lueco no solo, Zulu 3. Livre à esquerda, Sina Lima, chama solo, em 1211 para prosseguir, parte 3. Lembrando, esquerda Lima, prossegue solo, 1211, Bravo do Lueco, obrigado. Autorização para giro de motor em marcha lenta no pátio número 3. A espera está ciente. Ciente, qual é a posição? 6 Romeu, senhor. Solo é o Bravo Zulu Eco, ele entrou. Bravo Zulu Eco, confirme a posição no pátio 3. Ah, 2-0, né? A disposição 2 para o pátio 6, para a pressão de embarque. Ciente. Bravo Zulu Eco autorizado via parte principal até o pátio 3, posição 2. Reporte parqueando. Aeronave no pátio 3 para cheque de motores? Positivo, senhor. Alfa e Golf na escuta. Confirme Alfa e Yankee. Golf, senhor. Alfa Yankee Golf na 620 Romeu, aguarde o som distante, a aeronave vai passar a retaguarda após livre iniciar o check de motores, a aeronave em questão Papa Charlie 1-2. Ô Gil, senhor, após a passagem do tráfego, a gente vai iniciar o check. Terminal término, obrigado. Estou com essa aeródromo, agora por volta direita para o táxi 6 aqui. Gente, agiliza o táxi, a aeronave está aguardando para efetuar cheque de motores a passagem da, do seu tráfego. Está no pátio 6 agora, só observando o local aqui. Tem, deve ser logo lá na rua de extremidade, extremidade eco do pátio. Quem está passando para lá, você não viu o extremizador. Gente, reporte no, quando parqueado, Paulo Rio Bravo, Zulu Eco. Zulu Eco. Alfa Yankee Golf, não escuta? Está na escuta do solo, senhor. Condicionado a passagem do tráfego à retaguarda para início de cheque. Positivo, senhor. Aguardando a passagem do tráfego. Quinto novembro, decolou o Zona 7, controle 1208. 1208, controle. Muito grato, boa noite. Boa noite, Papa Romeu, e 15 de novembro. Papa Romeu, e 15 de novembro, boa noite, contato radar. Você mantém o nível 410 na saída Momo. Pesado 410 na saída Momo, e 15 de novembro. O Bravo Zulu Eco já está no pátio, aguardando apenas o sinalizador aqui. Gente, não vou mais para ela. Eu vou aguardar aqui, por favor. Romeu Bravo Zulu Eco, informo que infraero suficiente, já informou o fiscal do Pátio 3 para enviar o balizador. Romeu Bravo Zulu Eco na escuta. Recife, Recife, zona 25.45, alterna na 26.85. 2545, 2085, esse aqui é 90 graus. Yankee Golf na escuta? Tá na escuta do solo, Alfa Yankee Golf. Reporte no término. Positivo, senhor. Mais aproximadamente 5 minutos. solo Salvador, azul alfa, Yankee Golf, término do cheque de motores, obrigado e bom dia. Ciente, bom dia.